A liberdade de alguém, o desejo de alguns, viver a paz em comum, contando os dias um a um. A liberdade de alguém é o desejo de alguns, viver a paz em comum, contando os dias um a um. Na alma música, entre a terra, céu e o mar, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Dá licença nessa casa e obrigado por me receber. Essa é pra você, mesmo sem te conhecer. Uma humilde homenagem, verdadeira e de coração. Simples retribuição por tudo que você me fez. Chegou minha vez de demonstrar a consideração por você, seja quem for, sem acepção. Mesmo distante, esteve bem perto quando eu precisei. Sua assistência foi vital, nunca recusei. Valorizei cada palavra, cada momento, e cada oração foi transmissão de pensamento, alimento espiritual, graças vindas do céu, me encorajando e diluindo o gosto amargo do fel. Você diante do meu rap se reconheceu, compreendeu minha intenção e me fortaleceu. Falou de mim, dos meus sonhos, da filosofia, com proceder propagou a ideologia. No dia a dia, lutando pela paz na guerra, em meio aos campos, asfaltos e ruas de terra, um guerrilheiro como foi Che Guevara. O que Deus uniu, o homem não separa. É como o sol e o calor, o jardim e a flor, você e eu, a canção e o amor. Só se for pra ser como deve ser, mesmo sem te conhecer, essa é pra você. A liberdade de alguém é o desejo. Muito obrigado a todos os fãs, amigos, parceiros e parceiras, muito obrigado. Sem vocês, a gente não existe, ok? Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. É domingo agora, auditório de Ibirapuera, lançamento do Flor de Lótus. Vem com nós, ok? E foram dias e dias de esperança e agonia, travando lutas e lutas em busca de melhoria. Alegria por perceber que não tava sozinho, você correu comigo lado a lado juntinho, e percorremos uma caminhada longa até aqui. Obrigado família, agradeço tudo que aprendi. Hoje em liberdade só tenho a dizer, quem sou eu sem você? Nem me atrevo a responder. Através do amor superei a adversidade, lágrimas regaram a semente de nossa amizade, que foi crescendo com o passar do tempo. 13 anos arando a terra, o fruto é alimento. Sangue e suor me levantaram do chão, transformei sofrimento lento em oração. Choro em sorriso, tristeza em alegria, descrença em fé, me fortalecendo noite e dia. Lição de vida traduzidas e pá, num texto lindo e elegante do amigo Chico Sá, ou do Ferrez, Sérgio Vaz, Tony Obuso, tanto faz. São meus comparsas, cúmplices nessa guerra pela paz. Tenho por eles e você muito carinho e respeito. Juntos somos imbatíveis, força que vem do gueto. É desse jeito e sempre vai ser, mesmo sem te conhecer, essa é pra você. A liberdade de alguém, lindo demais. Paz em comum, com tantos dias um a um. A alma música, entre a terra, céu e o mar, não tenha dúvida, não tenha dúvida. A liberdade de alguém é o desejo de algum, ver a paz em comum, pode acreditar, com tantos dias. Muito obrigado a você que sempre contribuiu. Tamo juntão aqui online em qualquer terra, lugar. Não tenha dúvida. Liberdade, liberdade de alguém. Yeah.